Olá, criaturas das profundezas, e bem-vindos ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas, artistas e discos pouco conhecidos deste mundo brasileiro que só se preocupa com reality shows tão feios quanto a Bruxa de Blair babando. A cada Som no Caixão, vocês serão apresentados a um álbum específico, conhecerão um pouco mais sobre o artista e terão a opção de aumentar ainda mais seus alfarrábios musicais. Afinal de contas, se todos nós ouvirmos apenas o que todos ouvem, e o que todos ouvem for ditado por um pequeno grupo com muito dinheiro no bolso e muito pouca diversidade cultural na cabeça, como você conseguirá um dia escapar das satânicas trilhas sonoras de novela? Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou tiver apenas vontade de falar que, tocando o disco do One Direction ao contrário, o som continua uma merda, comente no site blablablablado.pensadorlouco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, dê uma tuitada para @pensadorlouco, solte o verbo na fanpage facebook.com/teatroescurodopensadorlouco, ou diga qualquer coisa no Google Plus em plus.google.com/sinaldemaispensadorlouco. Afinal, ouvintes, seus comentários são muito importantes para nós e para as professoras que corrigiam suas redações na escolinha primária. Que Deus as tenha. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone ou o smartphone do teu amigo, aquele que você vive pedindo emprestado na cara dura. Então é isso, aumentem o volume, acordem os vizinhos e não adianta estourar o tímpano de quem já for surdo. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som do Caixão. Estamos aqui no pico do verão, ou em lugares como minha região, onde não chove há um mês e o calor está matando, na pica do verão. E para comemorar o fato de que as praias estão cheias de pessoas seminuas, bebendo água de coco, tostando bacon no sol e esfregando corpos suados umas nas outras, transmitindo fluidos corporais e micoses, o episódio de hoje sai das estepes geladas dos vikings da semana passada e vai para um lugar e estilo bem mais quente e defumado. O Som no Caixão hoje falará de um dos mais criativos, talentosos e cabeludos cantores e compositores de reggae dos quais você dificilmente ouviu falar. Portanto, sirvam-se de pinas coladas, rum, camisas coloridas e repelente de insetos. Hoje o país será entre Madagascar e França, o artista é Abdul Day e o som é Rasta do início ao fim. Seu álbum escolhido é Libre, de 2002, e vamos em frente conhecer o cidadão. Abdul Day, supondo que seja assim que se pronuncie seu nome, nasceu na ilha de Madagascar e foi para a França em 1989, com aquele velho sonho de viver de seu talento como artista. Logo após se estabelecer no país, desatou a pesquisar possibilidades de entrar em bandas e grupos musicais e trabalhou por um tempão como cantor de apoio até se arriscar em trabalhos próprios, quando realmente mostrou a que vinha. Entre seus encontros e desencontros nesse período, conheceu lendas do reggae como Pato Benton, a família Marley e o icônico Jimmy Cliff, que o encorajou bastante em sua carreira. Então vamos deixar de ladainha e partir para a primeira música de hoje, a faixa homônima Libre. Marcante, cheia de elementos de raiz como os bongos e a guitarra suave, é uma bela canção para inaugurar o álbum. Maestro, som no caixão. Parle de réalité, parle de vérité, car on est libre, oh oui, libre, libre d'exister. On est libre, oh oui, libre, libre de décider. Yeah, yeah. Abdul Day sempre busca em suas músicas uma diversidade cultural muito grande, a começar pelo idioma, ou no caso dele, idiomas. O músico canta em malache, seu idioma natal, francês e inglês, e tem uma vasta abrangência de temas em suas composições, que se derramam durante um som dificilmente cansativo de se ouvir. Mesmo para não aficionados do reggae, aquele estilo musical favorito dos batráquios, o álbum desce pela goela de forma orgânica como um belo e longo drink tropical. Seguimos com Mafuá, uma música mais dançante e animada que a anterior. Com metais suaves, um trabalho de percussão excelente e uma levada empolgante, Mafuá é uma canção para você ouvir na praia, debaixo daquele sol maravilhoso que causa câncer de pele a todos de forma igual, sem discriminação. Sans trébucher, je faisais attention à tout ce que je voyais, car tout ce qui brille n'est pas or. J'ai gardé ma foi, j'ai brisé la loi, crié vérité sans toucher vos droits. Le serpent est toujours là. Ne tiens qu'à toi de faire le bon choix. Vos promesses mais sur le roquet, je le laisse à ceux qui vous exploitent. Mais celui qui mord son amitié mord le passe sans tout. Le serpent est toujours là pour que tu fasses un mauvais pas. Il ne tient qu'à toi de faire les bons choix. J'ai décidé de m'envoler loin de ce tracas de la société. Je donne le maximum afin d'acquérir la sagesse. What's a moment de ma liberté. J'ai gardé ma foi, j'ai brisé la loi, crié vérité sans toucher vos droits. Le serpent est toujours là pour que tu fasses un mauvais pas. Il ne tient qu'à toi de faire le bon choix. Vos promesses sur le requêt, je le laisse à ceux qui vous exploitent. Mais celui qui mord son amitié mord le passe sans tout intérêt. J'ai brisé la loi. O grupo que acompanha Abdul Day é composto de 5 músicos de grande talento, respectivamente em guitarra, baixo, percussão, teclado e bateria, e ajuda a marcar a França como o 6º país mais forte em composição de reggae. Libre foi um álbum que marcou o início do ápice do cantor e compositor. Longe de abraçar grandes estúdios e gravadoras, daquelas que tomariam dele desde a liberdade em compor até os dreadlocks, Abdul Day é um dos músicos iluminados que vem a divulgação de seus trabalhos de forma independente e descentralizada. Abraçando o compartilhamento online de seus trabalhos, o músico fez seu nome na Europa e África se concentrando em shows, não enquanto singles cada álbum seu poderia lançar. A terceira música do disco, Mes Frères, ou Meus Amigos, não apenas é linda, como tem um dos melhores trabalhos de guitarra da compilação. Arrêtez-moi, oui, tout ça. Et je dis non, non, non. Por causa de sua independência de grandes conglomerados, vocês ouvintes podem pensar como é justificável não terem ainda ouvido seu trabalho. Mas pensem bem, viver, trabalhar e ser reconhecido fora do esquemão de mídia e grandes impérios fonográficos pode ser um fardo pesado e difícil de carregar. Uma prova disso é que, se eu mesmo não fosse um cavador de sons por esse mundo online afora, não saberia sequer que esse cabra existe. Isso é complicado para um artista. Mas trabalhar para estúdios e gravadoras pode também cobrar a própria autonomia do músico sobre o que fazer, cantar ou compor, como deve se vestir ou que tipo de letras e temas deve usar, removendo dele toda ou perto disso criatividade inata e beleza. É justamente por esse problema que você, ocasionalmente, ouve ou lê alguma entrevista com o Bambambam Nacional que diz na tua lata que se tivesse liberdade para tal não faria axé ou pagode ou sei lá que diabos ele faz. Faria rock, heavy, blues, jazz ou música regional brasileira que não dependesse de algum corno chorando nos vocais. A próxima faixa, Tia Hold, é um exemplo dessa liberdade. Cantada em seu idioma de berço, ela é animada, tem altos efeitos durante sua execução e, embora eu não tenha a menor ideia do que ele diz, pois ainda não traduzi a letra, é tão bonita de ouvir que me dá certeza de que, se tivesse sido feita por um grande conglomerado fonográfico, teria sido transformada em um básico jingle comercial idiota. Repleta de elementos tribais e folclóricos, Tia Hold é um exemplo de alternativa musical excelente. Vamos em frente com o som. Let's go. Com mais de 600 concertos e shows em seu currículo, Abdul Day é um verdadeiro maratonista do reggae. Sua participação é certa e requisitada em festivais não somente na França ou Madagascar, mas também em países como Suíça, Alemanha e grande parte da Europa, onde já trocou diversas vezes com Jimmy Cliff e The Wailers. Seu primeiro álbum, Mr. Babylon, abriu a chave para ser reconhecido como um compositor criativo e de uma afinação vocal invejável. Produzido por Tyrone D, mas gravado independentemente, o álbum vendeu mais de 6 mil cópias e o jogou no circuito alternativo de reggae europeu e africano. Seu segundo álbum, este que você está ouvindo agora, foi produzido por ele mesmo e distribuído pelas estradas da França, alcançando um público fiel pelas quebradas. Músico de respeito e com dreads capazes de deixar os chapéus de Carmen Miranda com inveja, Abdul Day faz um som raiz que em nada lembra o que muitas aberrações fizeram com esse estilo musical adorado, mantendo-se fiel a tudo de bom que ele pode oferecer. Who Are You é a primeira faixa do álbum em inglês. Vamos a ela. Stop it, please. Stop it, please. Selecionado pela FENAC em sua ação Nova Cena Francesa na primavera de 2003, Abdul Day seguiu em frente independente e ostentando com orgulho suas origens musicais. Sua música é coberta de referências a Bob Marley, Peter Tosh, Johnny Nash e diversos outros. E sua independência como artista deveria servir de inspiração para todos aqueles que temam em pensar que fazer música e viver disso é encontrar um patrono rico e ficar pedindo a alguém que afine suas cordas de violão. Há diversas formas de divulgar, propagar e alavancar trabalhos artísticos pela internet, e acreditar que o mundo ainda gira ao redor do mercado fonográfico é não imaginar que existe todo um cosmo de ouvintes por aí afora. A próxima música escolhida, L, tem um dos trabalhos de guitarra em reggae mais charmosos que já ouvi no estilo. Faixa excelente para ficar ali abraçando alguém como conchinha, aproveitando o momento e imaginando se aquele cigarro verde era de Bali ou não, porque as paredes do teu quarto não param de rodar apesar de você estar na varanda. Où est la femme? Elle est parée d'une beauté. Oui, beauté universelle. Qui est à l'origine de toute beauté individuelle. Elle, elle veut juste love. De l'amour sincère. Wow. Juste love. Et elle a tout donné. Pour toi et moi. Oui. La vie, oh les femmes, sans elle on n'existe pas, et pourtant sa vie n'est pas si simple. Oh, oh, oh, elle, elle veut juste love, de l'amour sincère, oh yeah, juste love. Elle, elle veut juste love. De l'amour sincère, oh yeah, juste love, oh, oh, oh, oh. Elle a besoin d'amour pour que ce monde soit beau. Non, non, non, du mal ne lui fais pas, car elle est la vie pour toi et moi, oui, toi et moi, oui, elle. Elle veut juste love, de l'amour sincère, oh yeah, juste love. en tant que mère, maman, ou sœur. J'ai besoin d'elle comme j'ai besoin d'elle. Elles sont toutes dans mon cœur. En tant que mère, en tant que sœur, j'ai besoin d'elle comme j'ai besoin d'elle. Em 2010, seu quarto álbum, Tous Igaux, ou Todos Iguais, é composto entre Jamaica, Luxemburgo e França, com os maiores nomes da música reggae como Magalazzi, Jao Jobi, Tyrone Dowie, Dean Fraser, Earl China Smith e outros. Seu estilo encantou tanto as plateias na Europa e África que um novo estilo, chamado Cool Rasta, chegou a ser cogitado para definir suas composições. Se vocês me perguntarem, entretanto, essa mania de dar nome a cada variação criativa de um estilo musical é uma das maiores babaquices que existe. Pessoalmente, só acredito que existam dois estilos musicais no mundo, música boa e música ruim. Por opção, eu gosto apenas do primeiro estilo e ele engloba uma infinidade de variações. Para não perder o pique, e antes que todo mundo pense em fumar teu smartphone de tanto ouvir este som, vamos agora com Mr. Music e Não Abuse da Marizia. É uma faixa em francês tão gostosa de ouvir, quanto se imaginar em uma daquelas paisagens perfeitas da Jamaica com um ar-condicionado colado no corpo que o calor tá foda. Essa música tem a participação do cantor Brahim, o que pode explicar o flerte com hip-hop no meio da canção, e não perde em nada o pique do álbum. Yes, Mr. DJ, balance la musique now. La musique c'est un langage universal, et seul le monde l'interpelle. Sing! Mr. Music, balance la musique. Balance la musique. Joue ma musique. Joue ma musique. Brahim accompagné d'Abdoudé, Abdoudé accompagné de Brahim. Non, tu sais quoi? Écoute bien ça. Oh! Le seul que l'engage, je sais qu'il peut déranger. Le seul que l'on message, c'est qu'on écoute ça, ce message. Le seul que l'essentiel, c'est l'amour qu'est la paix. Le seul que l'on mélancolique nous rend tous. Nostalgie, oh ouais, ouais, ouais. La musique c'est notre vie, elle en donne. Lorsqu'elle parle de vérité, elle est souvent censurée. Le secole est original, on la voit plutôt marginale. Tu le sais. Le secole populaire, elle efface toutes les frontières. Le secole bien rythme des masses, elle veut danser. Oh ouais, ouais, ouais, c'est notre seul ami. Qui nous aide dans la vie, c'est notre seul allié qui nous fait tous voyager. Yeah. la musique qui nous plaît. Certains la jouent pour le fun, d'autres pour la nécessité. Nous jouons la musique qui nous plaît. Certains la jouent pour s'exprimer et d'autres pour danser. Certains la jouent pour flamber, d'autres la jouent pour manger. Il y en a qui la jouent pour militer ou placer des idées. Dieu m'a donné le pouvoir de m'exprimer, de pouvoir cogiter. Je remercie Dieu de m'avoir donné le pouvoir de chanter. La musique n'a pas de couleur, la musique n'a pas de frontières. Et tous ceux qui croient ça, on vient les faire taire. Lève ta main si t'apprécies le reggae. Lève ta main si t'apprécies à bouger. Toi et moi viens ici l'accompagner. Là-bas ce matin encore, pour tous ceux qui nous font du tort, la musique c'est notre transport. Tendo em suas letras uma luta por igualdade social muito forte, este e outros álbuns de Abdul Day não são só belos penteados e pranchas de surf. Uma de suas justificativas por cantar em três idiomas é, inclusive, uma forma de atingir a todos de uma ou outra forma com suas mensagens políticas, libertárias e de igualdade. Recomendo a todos, não só os que curtem reggae, como aqueles que curtirão ver a Copa deste ano naufragar no abismo de estupidez que é, que se liguem nas letras tanto quanto nas melodias das canções. Para encerrar nossa seleção, fiquem com Aneha Arya Atsiki, ou seja lá que diabos isso quer dizer, uma música mais calma e passional, não tão raiz quanto as outras, mas muito, muito bonita de se ouvir. Andeya, andeya tike. Andeya, andeya, andeya. If I miss you, don't go fit. Andeya, andeya, tike. Andeya, andeya. atika diabe. Panimi tambota nu va toro. Amboni ki javante ngano iwo. Panisi ni hulu salai sai rani. Wow ho. Mamba tara tarehi. Maita tikehi miara kehi. Mampa fale fale, maita tikehi te kamane ameya, ameya ameya tikehi, ameya ameya ameya, ameya ameya tikehi, ameya. Andeya, andeya, andeya, andeya tike. Andeya, andeya, andeya, andeya tika ti uza. Andeya, andeya tike. Andeya he. Andeya, andeya, andeya. Então é isso, meus caros ouvintes, espero que tenham gostado de ouvir e conhecer a reggaezeira de Abdul Day, que ouçam o álbum inteiro e que procurem outros do mesmo artista. Aqui nos links do post estarão várias formas de baixar, compartilhar e saber mais sobre esse artista tão Rasta Ganja Fari. Suas músicas estão aí, seus discos são liberados para baixar, ouvir e compartilhar para uso não comercial. Espero também que vocês compartilhem se gostaram da escolha musical. Comentem e digam como o reggae mudou a vida de vocês, que até então ficavam só perdidões escutando o disco da vaca do latino. Mandem seus comentários por todas as redes sociais imagináveis, exceto aquelas que eu não tenho. Como o assunto aqui foi reggae, mandem também por sinais de fumaça se quiserem. Se quiserem também sugerir álbuns e artistas que gostariam de ouvir falar aqui, basta pedirem. Os únicos requerimentos são de que o artista ou álbum seja de pouca divulgação ou conhecimento no país. Todos os comentários serão lidos e respondidos, inclusive os dos ouvintes que não gostaram da brincadeira com One Direction. Supondo, é claro, que One Direction tem ouvintes que saibam tecer comentários. Assinem o feed lá no topo à esquerda do site e fiquem ligadaços com todas as novidades musicais do Som no Caixão. E fiquem agora com o nosso feedback do episódio passado. Ô tio, agora toca Raul? Não. Vamos agora com nossa sessão de e-mails, Facebooks, recados, comentários, etc e tal. Começando aqui pela Tati V, ou Tati V do Google Plus. Bom dia, pensador louco. Apesar de não ser fã de metal pesado, adoro referências de bandas novas ou desconhecidas. Tô sempre tentando achar coisas melhores do que a gente é obrigado a ouvir normalmente. Ultimamente achei Beating Elbows, Bruce Saraceno e The Dubliners só forçando. Parabéns pelo programa. Tati, eu que agradeço a você pelo comentário, pela presença, por ter curtido, apesar de não fazer parte do teu estilo musical favorito. E você tem toda a razão, é que nem você ir num barzinho com os amigos. Se tem aquele maluco esfomeado lá com o violão na mão, fica todo mundo pedindo, ah, toca isso, ah, toca aquilo outro, etc e tal. Deixa o cara tocar, vamos conhecer coisas novas. A música não é só o que você já conhece. Se fosse pra isso, não haveria músicos novos, a carreira não seria necessária pra ninguém, porque você já tem aquilo que você já conhece, então não precisaria de mais nada. O interessante nisso é você realmente buscar coisas novas, conhecer ritmos novos, conhecer artistas novos, conhecer todo esse mundaréu de música, compositor e etc. por aí afora. Você está coberta de razão. Eu anotei aqui essas dicas musicais que você passou e com certeza eu vou dar uma olhada porque parece muito promissor. Beijão para você e até o próximo. Não deixa de acompanhar e comentar. Segundo comentário, Nando escreveu, olha, não sou nem tão chegado em som mais porrada, mas o episódio ficou muito foda. Maldade sacaneada em jogador de RPG. Meu querido Nando, deixa eu te falar que eu já fui jogador de RPG durante tantos anos, acho que mais anos do que eu tenho cabelos ainda na cabeça pra contar, e eu dei essa sacaneada com amor no coração, porque eu faço parte dessa estirpe, dessa casta também. Jogadores de RPG têm aqueles vícios de linguagem, de falar. Eles nunca vão na padaria da esquina, você já notou? Eles pegam a Ponte da Morte, vão por terras inóspitas e lugares nunca antes visitados buscar um pão e um litro de leite. Mas a verdade é que eu falei isso mais para dar uma cutucada inocente e com amor no coração, porque eu joguei muito GURPS, joguei muito Storyteller, joguei muito D&D, joguei muito 3D&T, que foi acho que no final da minha vida de jogador de RPG, e gosto muito disso, adoro RPG, não foi maldade não. Nando, agradeço também por você ter vindo, não sei se foi a primeira vez que você chegou aqui, mas agradeço muito você ter vindo, você ter comentado, você ter curtido, apesar de não ser teu estilo favorito, e espero que volte mais vezes, que dá um grande abraço para você. O próximo veio da minha querida Cris. Cris, lá de Portugal. Saudades de ouvir teus comentários, Cris. Ela diz, gostei muito. Gosto de tua forma de pensar. E teus comentários são muito bons. Estou aguardando o próximo episódio. Pois então, o próximo episódio chegou. Está aqui saidinho do forno, cheio de dreadlocks e cores Rastafari para você. E eu espero que você goste. Apesar de eu saber, por conhecer você pessoalmente, que o som mais cru, assim, de guitarras, gaitas de fole e cantos endemoniados não fazerem muito a tua cabeça, de repente esse você curte mais. Um beijão pra você e, pô, parece sempre que dá na telha que é sempre muito bom ouvir teus comentários aqui. Cris, beijão. Bia Soares escreveu, bem legal, tô adorando ouvir, em extremo eu até já tinha ouvido falar, mas foi bem de raso mesmo. A primeira banda eu nem conhecia e adorei o rock. Quando vai fazer um sobre um tema mais dark, mais goth? Voltarei pra ouvir sempre. Beijos, Bia Soares. Bia Soares, minha querida, olha, eu acho que você terá novidades em breve aqui. Eu estou negociando aqui de fazendo contatos internacionais para trazer a vocês uma banda mais sinfônica, mais gótica, mais dark, mais lado escuro da lua, lá da Ucrânia. Se eu conseguir, cara, vai ser dedicado a você e a todos os outros ouvintes, porque eu não soube fazer preferências. Grande beijo para você, espero que tenha curtido e volte sempre, que estaremos sempre de ouvidos abertos para ouvir o que vocês têm a dizer. Menções honrosas ao pessoal que alavancou este site maravilhoso, este podcast indefectível, Albino Bilzati Neto, Elaine Lenhag, Michel Lessner e Hilton Fernandes, que estão sempre aí ajudando, compartilhando e disseminando a palavra. E para terminar, deixo vocês com a faixa Lucy. Que monges rastafares iluminem seus caminhos, ouvintes, e não se esqueçam de deixar os comentários e continuar pensando e ouvindo música como sempre deveria ser, de forma livre. Até o próximo Som no Caixão, fui! Les soucis. Elle n'a plus envie de subir, oh oui, de même s'ennuyer. Wow, wow, Lucie est partie. Partie au paradis. En fumant son goupil. Wow, wow, Lucie, Lucie a choisi. Elle a décidé de changer. Choisi, oh, Lucie est partie, partie au paradis.